Four classics. Luxury music. Tu és o Deus vivo, único e verdadeiro. Foste ontem, és agora e serás o derradeiro. Teu amor imensurável não consigo descrever, e teu poder incomparável não preciso ver para crer. Tua presença em minha vida é o meu céu na terra. Experimento a tua glória em paz e em tempo de guerra. Eu preciso de ti como nunca antes precisei. Mais do que ontem, hoje, ainda mais do que precisarei. És a força que coordena e faz bater meu coração. Buscar prazer em ti é minha grande satisfação. De ti preciso mais do que as palavras podem dizer, mais do que o ar que eu respiro e necessito para viver, bem mais que o sangue necessário para os meus órgãos vitais. Sem o teu fogo de vida, apenas são restos mortais. Eu quero mais de ti, mais do que minhas metas e meus sonhos. Esperança, fé e confiança, somente em ti eu ponho. O meu desejo é te servir, permanece em meu viver. Obre meu ser com teu querer, o que eu preciso é de você. Meu desejo é te servir, permanece em meu viver. Outro meu ser com teu querer, o que eu preciso é de você. Se tu és a direção, na escola dessa vida és diretor da direção. Não reclamo nem comento, que faltou orientação. Os ensinamentos, teus preceitos nunca vão na contramão. Teu amor incondicional não usa óculos escuros, pelo contrário nos conforta. Até pecando no escuro depositas todos os dias bênçãos na minha conta. Às vezes eu reclamo e digo não é da tua conta. Depois eu penso bem, quem vai me tomar conta? És o único que me entendes e resolves as minhas contas. És o único que se importa quando em mim falta roupa. Quero 500 minha casa, vinha sem meu guarda-roupa. Quero te usar todos os dias como mulheres usam bolsa, assim que me cuidas. Desde quando estava na bolsa, vou orar e meditar para que nenhum espírito me incomode, para que do pecado eu nunca me acomode. O meu desejo é te servir, permanece em meu viver. Obre meu ser com teu querer, o que eu preciso é de você. O meu desejo é te servir, permanece em meu viver. Outro meu ser com teu querer, o que eu preciso é de você. Como a lua em noite escura, preciso do teu brilho. Não quero ser criatura, o que eu quero é ser teu filho. A minha alma te deseja, ouve o meu clamor. Sacia a sede de justiça deste pobre pecador. Refrigera a minha alma, guia-me em tuas veredas. Miserável o pecado que provoca as minhas quedas. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, para morar em sua casa e sua face contemplarei. Eu vou contemplar. É tudo que eu quero. É tudo que eu preciso. É tudo que eu quero. É tudo que...